forte e seus lábios excitantes me conduz a te beijar. Eu quero te abraçar a todo instante e seu corpo deslumbrante quero acariciar. Seu olhar brilha como um diamante e seus lábios excitantes me conduz a te beijar. Eu quero te abraçar a todo instante e seu corpo deslumbrante quero acariciar. Você é a coisa mais linda do mundo. Sem você eu não vivo segundo. Quero te amar. Sonhar, sonhar. Sem você, meu amor, eu não sei como quero posso ficar. Você.